95557, decolado aos 36, controle 129-45. Tempo, uma boa noite. Bom dia, TAM 3601, tá pronto pra operar São Paulo? Bom dia, 3601, só um minuto, cópia. A pronto, cópia. Validade, São Paulo com voz, de voo 360. Decola 10, curva direita após a decolagem, com perfil da EL. Lenta após uma bridge. Em bridge, intercepta perdão 1 no meio e prossegue conforme a rota do plano. Acione o transponder 5476. Controle Salvador 129-45. Paulo Congonha, 360, decola da 10, curva direita na Tael, Leda Bridge, upper do Lua no meio, segue o plano, transponder 5476, controle 129-45, TAM 3601. Correto, repara, pronto, pushback acionamento, posição número 3. Quente. Está tendo algum sequenciamento para acionamento? estacionamento para o quê? Estacionamento? Falou número 3? Número 3 da posição do senhor. Ah, tá, tudo bem. Obrigado. Bora. Gente, quando a equipe está na porta, pronto pro táxi. Salvador, o TAN 3601, tá pronto, tá? Alternativa Galeão, 3 horas e 45. Bono 62 a bordo. Gente, direita via Índia, no ponto de espera, volta pronto para decolagem dessa frequência. 601. Paulo Salvador, aqui é Golf York. Golf York, é pra seguir. Golf York, está no Finger 07, solicitou autorização de reboque até o Finger 10. Está autorizado, esse é o meu término. Gente, mantenha a ponta de espera, o TAN 3601. Só pra informação, tem uma viatura aqui na pista e está sem contato com ela. Está aguardando a liberação da mesma. Ele mantém então, 1-0. Ele mantém 1-0. 360, neutralizado, decolagem vento calmo, Kinegão no 0 no 2. Confirma aeronave chamando? Alfa. Pode dar início e aponta para o ingresso, pátio principal. Salvador, aqui é o Gol Fiosca, informando o término do reboque, grato e confiante. Ok, gente, bom dia. Três zero, foi meu término do reporte. de nada, bom dia. Bom dia, prossiga, informação curta Golf. Um 36 já autorizado. Aceita o guarda da coordenação 38. Autorizado Guarulhos, nível 360, na cola da pistão no 0, curva direita após a decolagem, cumpre o perfil da EL, letra após o abride. Um bridge intercepta o peso 1 no meio, prossegue conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5510, controle 129, decimal 45. Tá, tá pronto para o pushback e acionamento. O chão 62, 5. 281. Prossiga. Taxi autorizado até ponto de espera via Pátio Índia, reporta pronto nessa frequência para decolagem. Confirma o tráfego que chamou para o reboque? Prossiga.